Valeu demais. Essa é nova. Alô, meu irmão Cleito, RB. Um abraço, maninho. Faz uma parceria ali, o cara aí, viu? Desculpe, amor. Eu prometi jamais fazer você chorar. Eu não cumpri mais uma vez. Eu vi você brigar, falar e terminar. Desculpe, amor. Vou te provar que o meu amor não é em vão. Pra sempre vou levar você no meu coração. Te peço perdão. Eu errei, eu falhei, mas vou te provar, vou te provar que eu te amo. A verdade é que eu te quero e que sou louco por você. Quando bate a saudade, vejo que quero você. A verdade é que eu te quero e que sou louco por você. Quando bate a saudade, vejo que quero você aqui perto de mim. Prometo te amar até o fim. Mas vou te provar, vou te provar, e eu te amo. A verdade é que eu te quero e que sou louco por você. Quando bate a saudade, vejo que quero você. A verdade é que eu te quero e que sou louco por quando bate a saudade, vejo que quero você aqui perto de mim. Prometo te amar.